Rádio Cultura, DYL 244, AM 830 kHz. A Rádio da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Notícia. Ajudar a Catedral Cristo Rei é acolher os pobres e excluídos dia e noite durante 24 horas. Notícia. Ajudar a Catedral Cristo Rei é proclamar a palavra de Deus, fortalecendo os trabalhos de evangelização. A Catedral Cristo Rei vai acolher milhares de fiéis em missas na Tenda da Paz e na Praça das Famílias. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome escrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Ajudar a Catedral Cristo Rei é acolher os mais pobres e excluídos dia e noite durante 24 horas. Ajudar a Catedral Cristo Rei é incentivar a união de servidores que se dedicam à igreja para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Participe da Praça das Famílias e deixe seu nome escrito para sempre na Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ligue 3269-3100. Converse com a gente. Você sabia que já pode sintonizar a TV do Jonte no canal 30.1 da TV aberta? Note que não é totalmente digital e em alta definição. E o melhor de tudo, completamente gratuito. Uma programação inteligente e comprometida com o Evangelho, a cultura e a educação. TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Minas Gerais. Agora no canal 30.1 HDTV. Sintonize aí na sua casa e acompanhe a nossa programação.